A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Governador Valadares expediu recomendação aos fornecedores de água mineral em garrafões para que não cobrem a troca do vasilhame vencido. A recomendação foi enviada aos representantes do comércio da cidade e ao PROCON Municipal, que deverá fiscalizar os fornecedores. O Ministério Público havia instaurado uma investigação para apurar o descumprimento da regra de trocar os garrafões sem cobrar. O prazo de validade existe para garantir a comercialização dos garrafões dentro das regras de controle sanitário para preservar a saúde dos consumidores. O garrafão comercializado após 3 anos de vida útil fica impróprio para o consumo. Os fornecedores devem monitorar a data de validade e trocar o vasilhame com prazo de validade vencido sem cobrar, já que não podem transferir os riscos da atividade para os consumidores. A recomendação também explica que, ao adquirir a água mineral, o consumidor não está comprando garrafão plástico. O vasilhame será posteriormente devolvido ao próprio fornecedor, que irá novamente comercializar a água engarrafada. Além disso, o Departamento Nacional de Defesa e Proteção do Consumidor entende que os fornecedores deverão promover a troca dos vasilhames de água mineral vencidos, pois o fato dos garrafões passarem a ter prazo de validade não altera o modelo de comercialização de água mineral, nem cria uma nova relação entre consumidores e fornecedores. Por isso, os comerciantes não podem transferir os riscos da atividade. Impor ao consumidor a compra de novo garrafão ou o monitoramento da data de validade, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.